Tchau! Pelos rios da Babilônia, onde nos sentamos e lá choramos quando lembramos de Sião. Ó, poderoso nos levou aprisionados, nos exigiu uma canção. Como podemos cantar a canção do rei Alfa numa terra estranha? Então deixe que as palavras de nossa boca e a meditação de nosso coração seja aceitável em vossa visão.